Yankees, yeah. Manda pra ela, manda pra ela. Dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta me beija e me fora. Dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta. Baby, let's dance, baby. Mais pra frente da cara, travei o melhor traje. Quando dei o baque no chão, olho pra nada na resenha. Car melhor do TikTok. Dose whisky, como eles vivem. Um dia de baile rolando. Baile no carro, bicho modelo do velho. Você, você, você, você vem jogando na minha cara. Ela pede lance. Mais de duas castelas, perfume. Calirro essa luz. Abaixo calcinha, aumenta o volume. Para linda, muita mídia vindo de fora que nem turista. Ela quer ver com as amigas. Vida bandida, vida amiga, de artista. Mas sabe que eu não vou atender. Mas sabe que eu não vou atender. Mas sabe bem de qual vai ser. Quando voltar pra base, você fode com habilidade. Fode com habilidade. Nigga, senta com agilidade. Ela é mó viagem. Um vetinho de verdade, nunca que confunde vontade com necessidade. Nigga, eu lembro que eu tava mal, agora eu tô cantando igual Glock na laje. Os que 21 anos tá combinando com meu ouro 18 quilates. Essa vadia querendo fuder minha vida, mas dela só quero uma parte. Vetinho, vetinho, olha o que eu consegui. Antigamente eu tava na esquina no trap, agora eu tô com a main street. Antigamente eu tava na esquina na merda, agora eu tô com a beat. Como que um vetinho dormiu na favela, hoje acordou no jardim. Dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta me beija e me fode. Dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta. Fartura real nós tem. Nós tem. Com a bênção de Deus nós tem. BBM zero a mais de 100. De 100. Jovem rico, jovem. Ninguém vai parar o trem. Mantém. Só fé. Desde que nasci nunca me vi menor do que ninguém. Ninguém. Modelo Vogue Balmain. Pede BL cocaine. Cocaine. Muito calmo e confiante. Yeah. Mente yeah. Milionária zen. Eu sou o futuro e tenho legado. De Paco, Rabanne com os pacos. Aperta o balão no caldo. No caldo. De chave vem pro meu quarto. Pede tapa na cara de quatro. Não vivo de aparência, te roubo porque eu tenho. Amém. Só canta minha vivência, playboy. O que tu canta é fake. Glock, bitch, Glock, isso Glock, não Glock, é um show. É apenas um assalto. De coração vazio no Rio. E com meu bolso lotado. Tá nada mal na main street. E aí, Kizzy? Manda pra ela, dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta me beija e me fode. Dia de baile, ela senta no pau, ela vem de panema, mas tá no decor. Dia de doutor, mas só foge no pelo, essa filha da puta. Baby, let's